Glória a Deus. Domingo, 9 de outubro de 2016. O tema desta noite: felizes os que ouvem. Evangelho é abrir o coração. Livro de Mateus, capítulo 13, verso 10. Mateus, todos acharam? É uma liturgia um pouco extensa. Se você puder pegar carona. Mateus, capítulo 13, verso 10 ao 17. Eu vou ler na NTLH. Diz assim: e então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com estas pessoas? Verso 11. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Verso 12. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será lhe tirado. 13. E é por isso que eu uso de parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. 14. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Verso 15. Pois a mente deste povo está o quê? Fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus está aqui fazendo uma citação do livro de Isaías. Depois eu vou explicar. Verso 16, verso chave da nossa mensagem. Jesus continuou dizendo: mas vocês, igreja, povo de Deus, mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. A antiga tradução, Almeida Revista e Atualizada: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Verso 17. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas... não fecha a Bíblia, não. Só abaixa a espada. Cuidado para não cortar quem está do lado com ela. Aleluia. Amados, esta mensagem de Jesus impactou o meu coração. Eu li, reli, li e reli. Cada vez que eu lia, eu li. E cada vez que eu lia, Deus dava algo novo. É tão gostoso a palavra de Deus. E dessa mensagem Jesus me deu muitos pontos que não daria tempo de nós falarmos de todos. E aí eu escolhi 3 pontos importantes. Só 3. Porque nós iremos ficar aqui mais de 2 horas. De tanto que esse momento que Jesus está ali, para quem não sabe, ele está praticamente na sua região, ele está na Galileia. Diz a palavra que ele sai de casa e ele vai à beira do mar. Não se sabe até hoje as razões por que isso aconteceu. Alguns teólogos, né, historiadores, né, dizem que foi impelido ali pelo Espírito Santo, porque ele queria pregar. E a Bíblia diz que multidões começaram, uma multidão começou a aglomerar-se na praia, a ponto de que ele teve que subir num barco e ficar alguns metros longe da praia para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Ele está ali no Mar da Galileia, ou também uma região chamada Tiberíades, que existe essa região E é interessante quando a Bíblia relata que essa multidão se aglomera, mas Jesus fala a elas por parábola. E se você pegar o capítulo do 11, 13, 14, você vai ver que linda essa narrativa. E é tão gostoso que a Bíblia diz que ele só revelava os segredos desta parábola, ou dessas parábolas, em particular aos seus discípulos. E aí por isso que ele diz no verso 16, como vocês são felizes, bem-aventurados são vocês, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Aleluia. Bem-aventurado somos nós, que hoje ouvimos a voz do Senhor e a reconhecemos. Bem-aventurados somos nós que hoje podemos ver o que Deus tem feito quando o mundo aí fora não consegue enxergar. Três coisas importantes Deus falou ao meu coração. A primeira delas, que vem um pouco ao encontro do que aconteceu na primeira célula terça-feira, quando Cormo Flores lê em Romanos 8, que a ardente expectativa, foi isso mesmo? Estou equivocado? E aquilo mexeu muito comigo. Por isso que esse texto Deus começou a falar no meu coração. Deus, ele quer se revelar a nós, igreja. Deus quer revelar. É o momento que Deus quer se revelar. A palavra conhecer. Jesus, quando está explicando, ele fala: a vós conhecestes. Ou seja, nós podemos conhecer de fato o que ele falava em cada parábola. A palavra conhecer em grego significa ginosco, é? Significa saber, consentir, possibilitar, cientificar, perceber, ter consciência, ter percepção, compreender. Quando o autor escreve a palavra ginosco, Deus está querendo revelar-se, Deus está querendo que nós tenhamos compreensão da dimensão dele e do que ele é. É interessante que Deus quer ser conhecido pela humanidade. Em que pese Jesus ali estava falando por parábolas àquela multidão, que, diga-se de passagem, ali foi o lugar onde Jesus menos operou milagres, porque era a terra natal dele, né? É onde ele vivia. Não tem aquele velho ditado, né? Como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau ou um santo não faz milagre, vem daí. Jesus não operou os mesmos sinais e maravilhas que ele operara em outras demais regiões quando ele visitou, porque ali, na região da Galileia, naquele local, era onde ele era criado. Se você pegar toda essa narrativa, as próprias pessoas começam a dizer: oh, mas esse aí não é o filho daquele carpinteiro, do José? Mas ele não é o filho da Maria? Mas o que, que esse cara está querendo falar? De onde vem todo esse conhecimento dele? Mas ele não é um carpinteiro? As pessoas começam a duvidar de Jesus e ele não consegue, ele não opera na incredulidade. Deus só pode operar aonde há fé. Deus só pode operar aonde há fé. E fé não é simplesmente você ter credulidade. Eu não sei onde eu estava lendo essa semana, eu achei muito lindo. Não sei se foi alguém da igreja que estava falando sobre isso. Acho que no Facebook. Muitos confundem fé com acreditar. É muito diferente. Acreditar, até o capeta acredita, desculpa a expressão. Ter fé é totalmente diferente. Acreditar é você saber que existe. Ter fé é você ter devoção. É você seguir. Quando Jesus diz, quando Deus, perdão, diz para Abraão: sai da tua tenda. O que é ter fé, pastor? É fazer o que ele fez. Ele não sabia para onde ia. Ele foi naquilo que ele não apenas acreditou, mas naquilo que ele teve fé, ao ouvir a voz de Deus. Não basta eu acreditar, igreja. Acreditar é uma coisa, e ter fé, convicção. Fé é você realmente ter a esperança daquilo que você não está vendo, que já pela sua fé aconteceu. Aleluia. Isso é ter fé. É acreditar, ainda que não estejam seus olhos humanos visíveis. Mas você tem fé de que Deus já mudou a tua história. Aleluia. Mas você tem fé que Deus já mudou a tua família. Mas você tem fé que Deus já mudou a sua saúde. Isso é ter fé. Não é simplesmente acreditar. Acreditar, qualquer pessoa pode acreditar aí fora. Mas ter fé. A fé, ela é um dom. Não sei porquê, está tudo fora aqui do meu script, mas Deus está mandando eu dizer isso. Será que talvez precisemos de mais fé, igreja? Cuidado com credulidade. Ser crédulo. Acreditar, eu vou repetir a frase, até o diabo acredita. Ter fé não é simplesmente acreditar, mas é obedecer. Ter fé não é simplesmente acreditar, mas é você ter esperança. Ter fé não é simplesmente você crer em alguma coisa, mas é você saber que Cristo já nos deu a saída. Isso é ter fé. Não sei porque o Espírito Santo pediu para eu falar isso agora. Eu não sei se é você, se sou eu, quem de nós temos que ouvir isso. Mas cuidado. Às vezes você está achando que o que você tem é fé, mas não. O que você tem é credulidade. Fé é mover no sobrenatural. Isso é fé. Voltemos ao nosso assunto. Por favor, voltemos dois capítulos. Mateus 11. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Verso 25, na Almeida Revista Atualizada, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Na nova tradução, naquela ocasião Jesus disse, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. A mensagem desta noite fala sobre isso. Bem-aventurado vós, que ouvem e que veem. Deus escondeu os seus mistérios. A palavra esconder no grego significa apocrupto. Apocrupto, é isso mesmo. Por isso que vem aquela palavra de cripta, né? Todo mundo sabe o que é uma cripta, não sabe? É aquilo que está escondido. Quando Jesus usa a palavra escondido, significa aquilo que estava guardado. Deus guardou a mensagem dele, não para os instruídos. Deus guardou a mensagem dele, não para os grandes sábios, para os grandes homens. Mas Deus guardou a mensagem dele para o mais simples. Não importa quem seja, mas aquele que tenha fé. Ele guardou a mensagem para aquele que tenha fé. E quando ele diz revelar, apocalupto do grego, você percebe que muda o verbo. Significa descobrir. Quando você tem alguma coisa e você cobre, significa apocrupto. E quando você pega o pano e descobre, apocalupto. E ele diz que Deus descobriu, ele tirou aquele pano que estava cobrindo aquilo que ele tanto prezava, que é a sua palavra. Ela foi descoberta, tirou-se o véu, tirou-se aquilo que escondia a palavra, para que ela fosse revelada a nós. Jesus está revelando a mensagem dele a cada coração. Basta ter fé. Não sei porquê, Deus está no meu ouvido agora dizendo. Está o Espírito Santo no meu ouvido. Basta ter fé. Hoje, mais uma vez, o nosso Senhor está tirando o véu, descobrindo aquilo que estava escondido para nós. Revelando a si a sua palavra, a sua natureza. E é interessante, igreja, que os tempos mudaram. A gente começa a ver a que ponto está a ciência. A gente começa a ver a que ponto está a tecnologia. Agora há pouco eu vi na internet uma TV, que eu não sei se é verdade, se alguém souber aí, que parece que quando ela desliga, ela fica a tela translúcida. Olha as coisas que os caras estão inventando. Se é verdade, eu não sei. Mas eu fico imaginando o que será da nossa ciência daqui 30 anos, daqui 50 anos. Hoje nós temos o mundo na palma da mão. O que você quiser saber, você vem no smartphone e você tem acesso a um conteúdo que antes nem a Barça que a gente comprava, né? Quem é da época da Barça aí? Vinha aquele vendedor, né, na porta de casa. Aproveita para os teus filhos. Isso aí é para conhecimento, né, para fazer o estudo na escola. É milhões de vezes maior que a Barça. A ciência, a tecnologia, hoje uma operação faz-se através da câmera. 500 anos atrás, será que algum médico imaginaria fazendo uma cirurgia apenas com alguns microtúbulos? E aí pode até a distância, é verdade, pai. Olha o poder da nossa ciência, da nossa tecnologia. O poder que a humanidade chegou ao conhecimento. A ciência, onde tem nos levado. Cada vez mais conforto nós temos tido. Os mais antigos aí podem me dizer. 30 anos, 40 anos. Não havia o conforto que temos hoje. Água quente assim no banheiro era o negócio mais difícil que tinha. Fala a verdade. Nem banheiro às vezes tinha dentro da casa. Quem morou no campo sabe, o banheiro ficava fora, não é verdade? É. Televisão era uma coisa que era inexplicável. Minha mãe mesmo fala que era só quem tinha muito dinheiro, né, mãe? Ah lá, ia na vizinha pra assistir televisão quando ela era criança. Porque não tinha. Hoje as famílias têm uma, duas, três. Hoje você tem a televisão no celular. E aí é engraçado, você que pode abrir Mateus capítulo 16, olha o contraste que Jesus faz com a ciência. Por isso que eu falo, a Bíblia é viva, gente. A palavra de Deus é viva. Deus não está morto como nós imaginamos. Deus não está ultrapassado como nós pensamos. Deus está à frente de toda a ciência humana, meu querido e minha querida. Olha o que Jesus fala. Mateus 16, verso 3, na Almeida Revista Atualizada. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E é uma verdade. A nossa tecnologia está tão avançada que quem hoje trabalha no campo, o cara sabe o dia que vai cair a chuva. E mais, se não vai cair, ele faz com que a chuva caia. A nossa tecnologia, a ponto que ela chegou. E aí Jesus está fazendo um contraste com tudo isso. Ele está dizendo, olha, que geração incrédula. Que povo mais perverso. Eles olham para o céu e eles descobrem quando vai chover ou não vai. A ciência os ajuda. Só que eles não conseguem ver aquilo que Deus está mandando, os sinais. Acontece até hoje dentro de nós, da nossa igreja. Acontece até hoje em nosso meio. Deus tem mandado sinais, mas nós não conseguimos decifrá-lo. Deus tem mandado sinais, mas nós não conseguimos identificá-lo. Porque a mensagem, ela está criptografada. Como é, pastor? Fala de novo. Cripto. Lembra da palavra cripta que eu havia dito? É do grego, é esse radical. Significa escondido. A palavra, ela está codificada. Você pode ver a ciência que o mundo está. A que ponto nós estamos chegando hoje? Hoje o cara com um controlinho remoto, ele pega um negocinho que sai voando, ele filma tudo, manda até alimento. Outro dia eu estava vendo, né? Usa-se o drone para tanta coisa. E hoje eu vi, essa semana, uma matéria que não sei quem que tem usado o drone, eu acho que não sei se é nas regiões lá dos conflitos, na Síria. E eles mandam alimentos por esses drones. Eles mandam até, tem gente mandando tudo que você imagina que pode, através da tecnologia. Não dá para ir até lá, meu querido. Se você for lá, você é morto. Vai, ó, fica no controle remoto lá. Zzz, o bichinho vai voando. Estamos numa tecnologia tão grande, uma ciência tão avançada, mas o ser humano não consegue ver os sinais tão claros e nítidos de que Deus está mandando a Terra. de que a volta de Jesus está próxima. É tão difícil hoje ouvir uma pregação disso, né? Rapaz, faz tempo que eu não ouço. Difícil eu ligar a minha TV e ouvir uma pregação de um pastor falar um negócio desse. De que a volta de Jesus está próxima. Porque a gente está num conforto tão grande. A gente está tão estabilizado. Nós não temos perseguição religiosa. Mas não temos mal nenhum contra a igreja. Estamos de portas abertas. Temos um alvará da prefeitura. Somos bem vistos, quer dizer, acho que somos bem vistos pelos vizinhos, não sei. Mas estamos aqui, ó. Não sofremos nada perto do que homens e mulheres estão nesse momento sofrendo por causa do evangelho. Crianças sendo mortas porque são cristãs. Então, para nós, igreja brasileira, estamos num comodismo tão grande que nós não estamos mais preocupados com a volta de Jesus. Nós não nos preocupamos mais, e pelo contrário, Jesus, demora bastante, hein, Jesus, porque eu tenho muita coisa para resolver aqui. A igreja brasileira está assim. Nós estamos assim. Não estou falando dos outros, não, estou falando de nós. Falar dos outros é fácil. Não, estou falando de nós. Nós estamos assim. Nós estamos confortáveis. Porque achamos, todo mundo aqui tem certeza de que amanhã, quando acordar, vai abrir os olhos. Mas quem tem toda a certeza disso? Nenhum de nós temos. Nenhum de nós. Vocês viram o que é interessante? A gente acha que é tão natural acordar e ter a vida. A gente acha que é tão natural acordar e abrir os nossos olhos e enxergar e viver a nossa vida. E aí Jesus está dizendo nesta noite: bem-aventurado os que me ouvem. Ouçam e vejam os sinais que Deus tem nos mandado. Ouçam os sinais, igreja. Conseguimos discernir o tempo, conseguimos, a nossa ciência chegou a um patamar tão avançado e vai avançar muito mais. Outro dia eu vi uma matéria, eu não sei se ele é CEO lá da Microsoft, do que o cara é. Era um brasileiro, que sobre tecnologia. Eu acho que ele que criou o Kinect lá, não sei o quê. Eu vi a matéria de uma entrevista do cara falando sobre a evolução das coisas. A gente não tem ideia o passo que a humanidade vai dar em coisa de 20 anos. É um crescimento que demoraria 100 anos. Em 20 anos, a humanidade vai ter algo tecnológico muito avançado. Aí eu fico perguntando, sou contra isso? Não, igreja, pelo amor de Deus, não sou contra o futuro, contra o avanço. Mas eu só fico como Jesus estava falando aqui. A ciência está tão avançada, mas ainda o homem não consegue olhar os sinais que Deus tem mandado para a Terra. A ciência tem estado tão avançada, mas ainda não conseguimos entender os sinais de Deus. Segundo aspecto, o primeiro, Deus quer revelar-se a nós. O segundo aspecto, Deus quer que nós conheçamos e reconheçamos a sua grandeza. Eu sei que é um tema polêmico falarmos sobre a grandeza de Deus, até porque Deus é imensurável, até porque Deus é um ser que não tem como nós, na nossa finitude humana, da nossa pequenez humana, nós tentarmos medir Deus. É como se eu pegasse uma trena, querida Mari, por favor, pegue para mim na primeira gaveta, existe uma trena vermelha, isso, obrigado, nem lembrava que ela estava aqui, essa trena da igreja. Puxa aqui para mim, por favor, meu querido. Vamos tentar esticar esse trem o máximo que nós conseguimos. Cuidado para não cortar os irmãos, hein? A orelha dos irmãos. Vamos lá, acho que você vai ter que ir mais para trás, João. Ai! Chegou. Stop. Ó, tá até em inglês aqui. Stop, você vai parar, seu. Deu 5 metros. É o que chega aqui essa trena. Obrigado, meu João. Assim é o nosso conhecimento humano. Ele vai até um certo ponto. Você não passa daquilo. Tentar explicar a grandeza de Deus é a mesma coisa pegar essa trena e tentar medir Deus. Mas não vamos conseguir nunca. Mas Deus quer que nós reconheçamos a grandeza dele. Você sabe por quê? Como eu preguei domingo retrasado. Às vezes nós, como igreja, temos falhado porque nós temos feito o nosso pecado maior que Deus. Às vezes nós, como igreja, temos falhado porque temos feito o nosso problema maior do que Deus. Às vezes nós, como igreja, temos falhado porque nós colocamos as nossas limitações acima do Deus que nós servimos. Espera aí. Quem é o Todo-Poderoso aqui? Deus. O Senhor, pode falar, irmã. Fale em alto, bom som. Quem é o Todo-Poderoso aqui, meus queridos? É Deus. Quem é o onipresente? Quem é que sabe de todas as coisas, onisciente? Quem está em todos os lugares ao mesmo tempo? É Deus. Não sou eu, não são vocês, não é o nosso bispo Hildo, não é o nosso pastor Wagner, não é nenhum outro pastor na face da terra, não é nenhuma outra pessoa na face da terra. E por que é tão difícil que nós reconheçamos a grandeza de Deus? Fazemos nosso problema maior que Deus. Fazemos com que a nossa discussão familiar seja maior que Deus. Fazemos que talvez o nosso problema na igreja com alguém seja maior do que Deus. Como podemos transformar um Deus tão grande em algo tão ínfimo? Só nós humanos. Sabe por quê? Porque nem a criação. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso aí é Salmo que está dizendo, não sou eu. Até a criação exalta o poderio e o tamanho de Deus. O salmista diz que quando os pássaros cantam, estão louvando ao Senhor. E são os primeiros a acordar cedo e louvar ao Senhor, são os pássaros. Pode ver. Olha na rua da tua casa, cedinho. 6:30 da manhã já tem lá na árvore da tua casa. 4 horas da manhã, rapaz, eu tô acordando tarde, hein? Esse sabiá gosta de louvar cedo, hein? Nós reduzimos a Deus apenas num livro sagrado. Presta a Bíblia, Vini, fazendo favor. Caminho, o meu é tablet, é difícil para os irmãos visualizarem. Obrigado. Nós reduzimos Deus a isto. Tão triste, né? Reduzirmos a Deus num livro. Ou em 66 livros, o que você quiser entender. Reduzimos a Deus a isso. A palavras, a páginas. Reduzimos a Deus a contos, a fábulas. Muitas pessoas acreditam que isso sejam contos, fábulas. Mitologia. Quando você vai aí, né? Quem estuda história, ciências, eles chamam a religião judaica de mitologia. É isso mesmo, a faculdade, as ciências, academias, chamam aquilo que nós cremos de mitologia. Para mim, eles podem chamar o que eles quiserem, porque o que está contido nessas páginas tem a sabedoria daquele que fez o fundamento do universo. Não é do mundo, não. Não é da terra, não. É do universo. Obrigado, filho. Deus abençoe. Tem o conhecimento daquele que firmou céus e terra. Por que transformamos Deus, que é tão grande, em algo tão pequeno? Abra a palavra de Deus em 1 Crônica. Para quem não sabe, essa passagem é um dos momentos importantes da vida de Davi, já como rei de Israel. A arca havia sido capturada das mãos dos judeus, ou dos hebreus, assim que você queira falar, salvo engano, pelos filisteus. E quando eles conseguiram recapturar a arca, quando eles conseguiram novamente pegar a arca de volta, resgatar a arca, a arca, ela estava sendo levada para a cidade de Davi, que fica em Jerusalém, é uma parte ao norte de Jerusalém. Só que no meio do caminho nós conhecemos a história, eu acho que eu já até preguei isso, não lembro se foi na igreja Ágape, se foi aqui. Eles colocaram a arca sobre um carro de boi e iam levando a arca da aliança pelo caminho. Davi à frente, dançando, louvando junto com todos, inclusive ali estava Asaf, que nós pregamos sobre o salmista Asaf, Estava ali toda uma comitiva em oração, em intercessão, mas fizeram burrada. A arca não pode ser colocada num carro de boi. Deus havia dado ordens expressas. A única forma de carregar a arca era que os levitas colocassem as madeiras que passavam pela arca nos ombros. Ela tinha que ser carregada pelos levitas. E no momento que o carro de boi está passando, tripido, acredito eu, ali, pelo terreno, né? No momento em que ele foi com todo bom coração. Por isso que eu falo, às vezes você está querendo fazer a obra de Deus de todo o teu coração, mas se você está querendo fazer a obra de Deus errado, você paga um preço. Às vezes você está querendo fazer algo para Deus muito bom, mas se você está querendo carregar a Arca da Aliança no carro de boi, você vai se queimar. Uzá, ao ver que a arca estava começando a escorregar do carro de boi, foi tentar segurá-la. Ao tocar na arca, automaticamente ele morre. Rapaz, se fosse hoje um negócio assim, eu não ia nem subir no altar. Eu ia chegar de domingo e falar: quem quer pregar hoje? Quem quer pregar hoje? Vocês já pensaram? Se fosse um negócio assim mesmo, irmãos, hoje, louvado Senhor que estamos no tempo que Cristo nos deu a graça de Deus. Porque se fosse um negócio como era no Antigo Testamento, meu querido e minha querida, não seria fácil, não. E aí, eles então param todo o trajeto e deixam a arca na casa de Obed-Edom. Ela fica lá 3 meses na casa daquele homem. E olha que engraçado, né? Durante 3 meses, engraçado não, é a presença de Deus. Durante 3 meses houve prosperidade na casa de Obed-Edom. 3 meses o cara não viu, olha, tudo aquilo que ele nunca viu na vida dele. 3 meses que a arca ficou dentro da casa dele. Olha o que é você ter a presença de Deus dentro da tua casa. Aleluia! E aí nesse momento Davi havia edificado o seu palácio real. O rei de Tiro, o rei Irão, ele havia mandado tudo aquilo que era necessário para que um palácio real fosse construído. E Davi então manda trazer a arca da aliança da casa de Obed-Edom, já agora de forma correta. Opa, peraí, chama os levitas, fizeram uma reunião, fizeram uma apostila. Pastor gosta de apostila, né? Davi passou a apostila para os levitas. Ó, só pode carregar a arca assim, assim, assim. Tem que ir os sacerdotes à frente. Vai lá, galera, vamos orando, vamos intercedendo. Entendeu? Tinha todo um... E aí eles conseguem trazer a arca de aliança, da aliança para a cidade de Davi em Jerusalém. E aí nesse momento Davi já tinha o seu palácio real construído. E Davi vira e fala para o profeta Natan: Natan, eu vou construir um templo para nós colocarmos a arca do Senhor lá dentro. Ah, você acha, ó, Deus fica aí nessa barraquinha, rapaz? Deus não pode ficar nem habitando em tendas, não. Eu vou construir um templo para ele. Fazer um negócio mesmo à altura de Deus. E é engraçado quando você lê a Bíblia. Por isso que eu falo, né? Pastor erra. Profeta erra. Cuidado com, às vezes, as profecias, né? Às vezes a gente fala do coração, às vezes não é de Deus, não. Natan vira e fala para Davi: e tudo que você pensar, você vai prosperar no teu caminho. Pode fazer, Davi. Manda bala. Contrata os arquitetos, engenheiro aí. Oscar Niemeyer, chama a galera que nós vamos fazer um mega templo aqui. Natan falou aquilo que estava no coração dele. Só que Deus puxa a orelha do pastor. Poxa, puxa. À noite, Deus falou para Natan: Davi não vai construir nada para mim, não. Não, você pode voltar lá amanhã cedo e falar para ele que eu, o Senhor, estou falando que ele não vai construir nada. Eu estou mandando. Quem vai construir é seu filho dele, a semente dele. Ele não vai construir nada. Eu, por enquanto, não habitarei em templo feito pelas mãos de homens. Deus é Deus, meu Deus. O profeta volta lá, os rabinhos no meio da perna. Você imagina voltar para o rei e falar aquilo para o rei agora, né? Falar: rei, É o seguinte, rei Davi, eu dormi e o Senhor falou comigo que você não vai construir o templo para ele. Eu achei tão legal essa passagem, por isso que eu quis trazer essa ilustração para nós. Quando Deus fala não para nós, como que você reage? Qual que é a tua reação quando Deus fala não? Tem até aquele cântico tão bonito que a irmã Tawana cantava aqui. Quando tudo diz que não. E aí? E aí Deus vira e fala, não é para prosseguir, é não mesmo. Difícil. Mas temos que ser sincero. Obrigado, André. É verdade. Que caiam as máscaras aqui, meus irmãos. Vem falar que tem santo aqui dentro, não, que não tem nenhum santo aqui dentro, não. Vem falar que tem nenhum perfeitão aqui, que não tem, não. Não é prefeitão, não. Perfeitão, pelo amor de Deus. Não tem nenhum perfeito aqui, meu querido. Lógico que nós, quando Deus fala não para um sonho nosso, ainda mais um sonho de você construir o templo para Deus. Irmão, você quer coisa mais linda do que levantar uma igreja para o Senhor? Eu fico imaginando o coração de Davi, a angústia dele ver um palácio real e de Deus habitar numa simples tenda. A Arca da Aliança ficava lá, numa tenda. Mas Natan vira e fala para Davi, olha, você não vai construir nada. Seus filhos poderão... Tua herança, tua semente, você não, Davi. A nossa reação... Ah, eu nem posso falar qual que seria a minha. Mas nós temos que aprender muito com Davi. Olha qual foi a atitude de Davi. Vamos ler lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Se eu não me engano, verso 18 ou 19, fala que ele entra na presença de Deus. Ele vai até o tabernáculo, ele vai até a tenda. E olha o que ele vira e fala no verso 20. 1 Crônicas 17, verso 20. Ó Senhor, não há ninguém igual a Ti. Aleluia, Deus. Nós sempre soubemos que só Tu és Deus. Almeida, Revista Atualizada. Senhor, ninguém há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Davi teve a humildade de ir até o templo, ou melhor, até o tabernáculo, até a tenda, entrar na presença de Jeová, ou de Jeová em português, Javé, Yavé, nosso Deus, e dizer que Ele é grande, que não há outro Deus além dEle. Aleluia! Reconhecer a autoridade de Deus. Davi pode ter falhado muito. Lembra até da pregação do Economo Milton? Davi pode ter errado muito. Mas não adianta, é bíblico. Ele era segundo o coração de Deus. Ele era o cara que era segundo o coração de Deus. Assim temos que ser nós. Aprendemos a termos humildade, já estou terminando. Aprendemos a termos humildade. Deus revela-se a nós, entenda a grandeza dele. É ele quem é grande, não somos nós. É ele quem opera, não somos nós, meu irmão. É ele quem liberta, não somos nós. A igreja não liberta ninguém. Eu posso dizer isso para vocês. Podemos ficar aqui sentados mês após mês, ano após ano, e se o Senhor não fizer a obra em nosso coração, não há libertação. Pastor, a palavra liberta? Sim, ela liberta com o agir de Deus. Mas se você não abrir teu coração e não ser humilde diante da presença de Deus, lembra o tema da mensagem? Bem-aventurado os que ouvem. E o subtema, Evangelho é abrir o coração. Meu querido, se você não abrir o coração para Deus, se você não quiser que Deus mude o teu caráter, se você não quiser que Deus mude a tua vida, se você achar que você vai continuar sendo o mesmo e Deus vai habitar em você, não vai. Bem-aventurado. Bem-aventurado os que ouvem. Bem-aventurados os que ouvem. E eu vou mais, hein? Eu vou até Apocalipse. Jesus, quando diz: os que têm ouvidos, ouçam. Se você não está preparado, não ouça, então. Para encerrar, estou acabando. Nesse momento eu comecei a pensar e eu falei: Deus, a tua grandeza, o tamanho, a magnitude do que é Deus, ela não pode ser descoberta sozinha. Eu sei que às vezes você não precisa concordar com tudo que o pastor fala, viu, irmãos? Verdade, a Igreja Metodista é livre, você é livre para pensar da maneira que você acha. Aqui não é nada imposto, não é nada obrigatório, não é nada... É tudo feito com amor, meu querido. Mas vem cá, convenhamos. Eu acho que eu vou conseguir te convencer disso. Porque a retórica, a persuasão é ela que convence, né? É o Espírito Santo, mas a retórica manda também muito. O explicar. Tudo tem que ser explicado. Eu fiquei pensando nisso. Há várias passagens na Bíblia que denotam que a pessoa por si só, ela não vai conseguir entender a grandeza de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que se nós não clamássemos, as pedras clamariam. Olha a importância que tem a igreja. Olha a importância que tem a célula, a reunião da célula. Olha que importância tem a reunião, o encontro de domingo à noite. Eu ouço hoje muitas pessoas dizendo: ah, eu sou de Deus da minha casa. Ah, eu sirvo a Deus da minha casa. Eu não preciso da igreja. Eu sempre tenho batido nessa tecla, porque eu me deparo com muitas pessoas que pensam assim. Em contraste, temos pessoas como a querida irmã Eva, que gostaria de estar aqui todos os cultos e não pode estar. E um monte de gente que podia estar aqui todo domingo, que podia estar em todas as células, e não vai. E aí você há de compreender o que eu estou querendo te passar? De que, por si só, nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. A gente precisa de uma ajuda. Opa! A igreja é para isso. A célula é para isso. A palavra de Deus diz que, olha como que é lindo o que Deus faz, o que Deus opera. Vamos abrir lá no livro de Atos e vamos ver a história de Filipe. E você vai ver o que eu estou falando não é bobagem. Você pode até não concordar 100% comigo. Mas uma coisa você não pode tirar a razão de que está na Bíblia. E eu tinha um professor meu na faculdade de Direito, que ele sempre falava: se está escrito, está na lei. Ele sempre falava isso. Está escrito, meu irmão, não sou eu que estou inventando. Está aí, ó, na tua palavra, no teu livro, Atos, capítulo 8, verso 30 e 31. E vejamos a história de Filipe e o eunuco etíope. Não sou eu quem estou falando. É o próprio São Lucas, né? Quem não sabe, foi Lucas quem escreveu o livro de Atos, o médico amado, Lucas. É o próprio São Lucas quem está nos dizendo. Não é o pastor Júlio. Não é John Wesley. São Lucas. Obrigado, Cora. São Lucas está dizendo para nós, olha lá, eu vou ler o texto na Almeida Revista Atualizada. Eu achei melhor nessa tradução. Correndo Filipe, ouviu, ou seja, ele ouviu o etíope eunuco ler o profeta Isaías e perguntou para o etíope. Olha, ele pergunta para o cara: você está compreendendo o que vens lendo? Verso 31, Atos 8, 31. E o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Fala, meus queridos. Às vezes o pastor pode falar algumas coisas erradas, mas quando está na Bíblia, meu amado, está escrito aí na palavra de Deus. O próprio etíope aqui diz: olha, quem vai me explicar? Ele estava lendo em Isaías capítulo 53, verso 7, verso 8. E ele não estava conseguindo entender a quem Isaías se tratava. E lembra que eu já expliquei aqui o livro de Isaías nesse capítulo? Isaías, um livro escrito 700 anos antes de Jesus, aproximadamente. Vocês imaginam, gente, 700 anos antes de Cristo. E Isaías já estava predizendo, Isaías já estava antecedendo, Isaías já estava dando a revelação daquele que havia de ser o Cristo. E quando Isaías começa a dizer no capítulo 53, que ele diz lá que foi levado e ferido ao matadouro, e que ele não reclamou em nenhum minuto, e sobre as suas feridas nós fomos sarados, sobre as suas pisaduras, Felipe começa a ser movido pelo Espírito Santo, e ele começa a dizer para aquele eunuco, e ele diz: olha, a esse que Isaías está se tratando, ele está falando de Jesus Cristo, aleluia, eis que ele fala do Filho de Deus, ele está falando do meu Jesus. E olha como era, irmãos, o Espírito Santo agia na vida das pessoas. Hoje você fala para a pessoa se batizar, o cara fica com dúvida, o cara fica pensando, meus irmãos, naquela mesma hora, diz a palavra, que ele viu ali uma água, e ele disse assim: olha, eu quero ser batizado por esse Jesus, aleluia, eu quero conhecer esse Jesus. Tem esse negócio de, não, vamos pensar primeiro, ai, eu não sei não, sabe, esse negócio de, irmãos, a palavra fez efeito imediato no coração daquele homem. John Gills foi um teólogo batista inglês. E eu estava estudando a exposição do Novo Testamento dele. Vocês acham que é fácil? É? Tem que estudar, gente. E é interessante, só a história do John Gills, que eu fui ler um pouquinho sobre ele, eu já vi que o cara já era sobrenatural. Ele na adolescência, ele já queria fazer a faculdade e as faculdades negavam a vaga para ele, porque ele era muito novo. O cara com 19 anos, ele já tinha lido todas as obras na época dele. Veja bem, ele era inglês, ou seja, provavelmente ele era do Reino Unido e ele falava inglês. Ele já havia lido todas as obras em latim, em grego, todas as obras de filosofia, todas as obras de sociologia, tudo. Tanto é que ele escreve, né, uma obra, um compêndio, né, sobre o Novo Testamento. E olha o que o John Gillis diz a respeito dessa passagem do Felipe Eunuco. A probabilidade desse batismo, que era uma região da tribo de Judá, numa fonte de água, que ficava aproximadamente 20 milhas da cidade de Jerusalém. E alguns outros teólogos da época acreditavam que o Eunuco havia sido batizado no rio chamado Eleutério, que fica também próximo ali à região. Mas o que mais me chama a atenção não é o fato do John Gills ter feito isso, sobre aonde ele foi batizado, mas é o fato de que como aquele homem estava sedento da palavra de Deus. Um povo que hoje tem a ciência na palma da mão. A humanidade que tem a ciência da maneira que está hoje, a tecnologia, não consegue ver o que Deus faz. É inexplicável isso que aconteceu com esse etíope. E diz a palavra que Felipe, logo após batizá-lo, a Bíblia diz que ele foi arrebatado daquele lugar. E o homem não viu mais. Cadê o cara? Cadê? Onde ele está? É o poder de Deus, igreja. Isso só pode crer quem tem fé. Não basta acreditar. Eu tenho que ter fé. Terminando. A última coisa. Bem-aventurado os que o reconhecem como Deus. Domingo retrasado falávamos um pouco sobre isso. De que só pode ser filho aqueles que os têm como pai. Só pode ser filho de Deus aquele que age como filho. Aquele que vive como filho e aquele que o tem como pai. É interessante, a coisa mais natural que nós vemos aí é as pessoas, inclusive, é a primeira lição do nosso material de célula, que a gente tem um material de discipulado, que é justamente o material, ele fala isso. As pessoas dizem assim: ah, mas eu sou bom. Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Eu ajudo as pessoas. Eu sou uma pessoa boa. Não basta sermos uma boa pessoa. É preciso que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Aí está a grande dificuldade que talvez a humanidade, que as pessoas não conseguem compreender. Quando Jesus está dizendo lá em Mateus, no capítulo 13, verso 16, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Sabe por que razão o mundo está tão tribulado? Porque as pessoas preferem não acreditar em Cristo. É engraçado, eu vi uma tirinha no Facebook essa semana, um troll lá, né? De três fotos. Eu só não vou me lembrar agora quais eram os filósofos, mas eu acho que um era Gandhi. Não sei se alguém já viu essa tirinha. Que aí ele vira e fala, temos que amar os nossos irmãos. Aí logo embaixo, o outro pensador, eu não lembro agora quem era, se era algum grego, né, do momento greco-helênico, ou se era Confúcio, a mesma coisa, temos que amar o próximo. E aí a tirinha dizia embaixo, Jesus Cristo, que temos que amar o próximo. E é engraçado que a reação de cada uma das pessoas, quando falava que era o Gandhi, nossa, Gandhi, Mahatma Gandhi, um grande advogado indiano, um homem culto, um cara que transformou a sua época, né? Quando era o segundo lá da tirinha, o segundo grande pensador, nossa, fulano de tal. Quando era a palavra de Jesus, ah, não, religião para mim, não vem com esse papo de religião, não. A humanidade é assim até hoje. Elas preferem ouvir as pessoas lá fora, mas não querem ouvir o que Deus quer dizer para elas na Bíblia. Elas preferem ouvir o que as pessoas têm lá fora para dizer, mas elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer para elas. Por isso que nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você, bem-aventurados somos nós que ouvimos, igreja. E bem-aventurados somos nós que vemos. Não é um ouvir e ver natural. Não é apenas um ouvir e ver do ser humano, nós como corpo biológico. Não, isso aí todo mundo lá fora também enxerga e ouve. Mas quando Jesus está dizendo, bem-aventurados que ouvem e veem as obras de meu Pai. Vamos abrir em Mateus, capítulo 13. Voltemos lá, né? Se você não fechou. Verso 33, para encerrar. Mateus 13, 33. Na NTLH. Jesus contou mais uma parábola para o povo. Preste atenção, igreja. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. A Almeida Revista Atualizada disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, preste atenção nos verbos, uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Por isso que eu falo, cada versículo desse capítulo 13, como Milton, nós ia ficar aqui até semana que vem falando isso. Eu fiquei quase 4 horas estudando esse versículo. Só os 33. Porque Jesus, quando ele fala, Jesus ele não põe uma vírgula que não seja proposital. Jesus não coloca um verbo que não seja proposital. Jesus não coloca um substantivo, um adjetivo, um advérbio, se não for proposital. Toda a palavra dele tem ali algo a revelar. Toda aquela mensagem que ele nos dá, tem algo ali que está escondido e que nós temos que aprender a discernir isso. Jesus estava falando em códigos. Vemos alguns elementos nessa mensagem. Segundo o teólogo americano presbiteriano Albert Burns, ele fala o seguinte: Cristo menciona 3 medidas apenas porque era interessante a sua parábola, não havendo propósito ou intenção espiritual. Isso é o pensamento de um doutrinador. Ele olha aquilo e ele fala, não, Jesus falou aquilo apenas por falar. Mas aí quando eu fui estudar John Gills, o que ele falava nesse versículo, foi interessante a exposição que esse homem deu. E eu achei muito bonito isso. Olha a análise que ele faz de cada momento desse versículo em Mateus 3:33. Olha a subjetividade que ele encontrou nesse versículo. E que eu parei para pensar e eu falei, poxa vida, tem algo aí de Deus nesse negócio? Ele diz o seguinte: por que Jesus usa a palavra fermento? E é verdade, eu fiquei ali pensando. Jesus, em boa parte das suas falas, quando ele trata a respeito do fermento, você pode ver uma forma negativa. Fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus, cuidado com o fermento. Você pode ver, são alertas que ele faz. E aí, de repente, aqui em Mateus 3:33, Jesus está lá, às margens da praia da Galileia, e ele começa a dizer, olha, o reino dos céus é como fermento. Ah, mas ele diz para que tomemos cuidado do fermento. E agora ele está dizendo que o reino dos céus é igual ao fermento? Vocês estão entendendo onde Deus está nos levando? Como que é? Quando eu falo, eu acho gostoso, vamos viajar, né? É isso? Vamos viajar agora. Quando ele está falando de fermento, inclusive ele faz uma analogia no momento em que Abraão recebe, quem depois quiser ler lá na sua casa, está lá no livro de Gênesis 18:6. Não vou ler aqui agora, mas é uma mesma alusão. Era muito comum na tradição judia, havia até um ditado judeu que dizia o seguinte: quando o homem vai mandar fazer um pão, tem que mandar três mulheres fazer o pão. Por isso que fala três medidas. Uma vai amassar a massa, a outra vai fazer o formato do pão e a outra vai cozinhar o pão. Era um provérbio judeu. Eu me pergunto por que que eles falavam isso, mas era assim. O provérbio judaico era esse: um homem sábio, ele dá o pão para três mulheres fazerem. Uma prepara a massa, a outra faz o formato do pão e a outra assa o pão. Era um provérbio judaico muito antigo. E o John Gills, ele fala a respeito justamente desse momento de Abraão aí em Gênesis 18, quando a gente vê que Abraão tinha acabado de resgatar Ló. Ele havia feito aquele embate com seus 318 valentes. E é interessante que aparece quem para Abraão? Três indivíduos. Aparece para Abraão. E, na analogia, né, a gente crê que seja nosso Senhor Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Daqueles três personagens, daquele momento, daquele discurso entre Abraão. E ele diz, olha, não passem daqui da minha casa, por favor, vamos entrar. Mulher, pega três medidas de farinha e prepara. Três medidas e prepara. Você vê, o John Gills, ele vai mais para a parte espiritual, né? Ele já vai mais. E ali a palavra de Deus diz que aqueles homens sentaram e ele preparou, mandou matar um novilho, fez uma ceia ali com os caras, coisa chique. E no meio do vai e vem da conversa, foi o momento em que um deles profetizou e disse: daqui a algum tempo, quando eu voltar, daqui a um ano, Sara estará com uma criança. E ela lá dentro ri, né? Ah, como eu? Velha estou, como posso ter filhos? Já cerrou o meu período, as minhas regras não vêm mais, já não sou mais uma mulher fértil. Como posso eu engravidar? E aí todos nós sabemos a historinha. Não é esse o caso. Mas o John Gills, ele faz uma analogia entre as três medidas que Abraão, lá no início, em Gênesis, fala. E Jesus aqui está dizendo que a mulher pega três medidas de farinha, de fermento, e as esconde na farinha. Porque o fermento, pastor, agora vem a jogada. Quem, as cozinheiras de mão cheia aí, tia Cristina, né? E Diaconisa Maria, não precisa nem falar, né? Um pouquinho de fermento faz o que com tudo? Puf. Se o fermento tiver no jeito, né? Porque tem aquele fermento que já está velho, estragado, aí não adianta. Mas o fermento que está ali, pronto, você põe um pouquinho, ele faz a massa? Jesus, quando usa essa analogia, dizendo que o reino dos céus é como um fermento que a mulher pegou três medidas e escondeu e colocou na farinha, ele está dizendo isso. O evangelho pode ser uma coisa tão pequenininha, mas quando está no coração de cada um de nós, o fermento é a palavra de Deus, que o mundo aí fora não dá nem atenção para ela. As pessoas aí fora, pelo contrário, menosprezam a palavra de Deus, zombam da palavra de Deus, menosprezam aquilo que Deus escreveu, ou melhor, que os homens escreveram, inspirados por Deus. Mas Jesus ainda usa outra coisa. Eu falo, John Gills é um cara muito sábio. Usou a palavra fermento, usou a palavra três medidas, usou a palavra mulher. Aí o John Gills manda lá em Apocalipse capítulo 12, verso 1, e ele fala a respeito da mulher, a noiva do cordeiro. Porque ele fala o exemplo da mulher que foi cozer o pão, porque nós somos a noiva do cordeiro, meu querido. O fermento tem que estar no nosso coração. O reino de Deus só vai crescer se nós fizermos essa massa levedar. Aleluia. Depende de nós, igreja. E por fim, porque escondeu. É interessante porque ele usa o verbo esconder. Eu fui ler em algumas traduções, não usa a palavra esconder. Não sei se a tua tem aí o verbo esconder. Mas eu fui ler na King James, ele usa o verbo esconder. É hide, em inglês. E o grego original é esconder, que é encrypto. Você vê que tá tudo crypto aí, né? Por que que ela esconde? Porque ele acabou de dizer que a palavra de Deus ela estava escondida para que aqueles que Deus não quer que saibam, não vão entender nunca. Ele só as revela para aqueles que ele quer. Quanto menor nós formos, melhor. Jesus diz que ele só revela aos pequeninos. Não pequeninos em estatura, igreja. Não é isso que Cristo estava referindo-se. Mas quanto mais humildes nós formos, mais intimidade a gente vai ter com o Pai. E você pode ver como esse princípio é verdadeiro. Estávamos conversando terça depois da célula. O Cormo Flores deu até um testemunho, eu não sei quem era a pessoa que você citou, dizendo que o cara tinha ido, foi isso mesmo, né? Ele foi numa igreja onde havia uma pessoa muito simples pregando. Não é verdade? A senhorinha que estava pregando, faltava ali até os dentes na boca. Uma senhora muito simples que pregava a palavra de Deus. E o cara instantaneamente creu e foi salvo. Uma igreja que tinha três bancos, né? Três banquinhos, duas pessoas dentro da igreja e uma senhora muito simples e humilde no púlpito falando. Deus habita na simplicidade. Você pode ver, e é verdade isso. Raras são as exceções que os grandes sábios, os grandes homens da humanidade, buscam Deus. Raras são as exceções, porque Deus se revela aos humildes. Pode ver, Deus se revela aos humildes. Ah, pastor, quer dizer que então... Não, raras exceções, eu não estou dizendo que não existe, ou não exista, mas a via de regra, o comum, é Deus se revelar aos humildes. Humilde eu não estou querendo dizer aqui menosprezar ninguém, diminuir ninguém, não é isso não. A humildade está dentro de nós. Você pode conhecer uma pessoa que mora no pior lugar do mundo e não tem nenhuma humildade. Como você pode conhecer uma pessoa rica que seja humilde. Eu não estou querendo dizer em status social, mas eu estou querendo dizer em coração. Então quanto mais simples nós formos, mais Deus vai nos usar.